quem possa contender com ele. Pode o inferno se levantar, jamais irá prevalecer. O Deus do impossível entra em cena nesta hora, vence a luta e decreta a vitória com seu poder. Quando Deus quer operar, não há quem possa contender com ele. Pode o inferno se levantar, jamais irá prevalecer. O Deus do impossível entra em cena nesta hora, fecha a luta e decreta a vitória com seu poder. Pois ele tem poder para curar e transformar, mudar completamente a situação. Ele arrebenta tudo e, se for preciso, quebra as correntes de qualquer prisão. Ele acende a chama, derruba a muralha, acalma o vento que soprando está. Ele faz impossível, se preciso for, pra te abençoar.